mais uma enfrentada da vida. Faça planta através da rima. Cada passo é importante para a construção desse instante, de algo que faz bem pra vida, pro pensamento. Uma grande obra que serve pra todos os momentos, momentos de alegria, tristeza e preocupação. Essa obra é feita pelo coração. É o arquiteto, o operário, o patrão, que está sempre do seu lado pra te dar a solução. Material de qualidade, bem selecionado, o patrão exige o melhor. Cê tá ligado, pra fazer a base tem que ser verdadeiro, tem que ser humilde, tem que ser sincero o tempo inteiro. É. Nessa construção, o tijolo é a simplicidade, areia, honestidade, o cimento é a verdade. Tem que ter amor, carinho e afeição, matéria-prima necessária para a construção. A estrutura formada de bons sentimentos, compreensão, lealdade, fazem o acabamento. Diálogos, abraços, a manutenção, pra se manter sempre intacto em total perfeição. Assim vai se mantendo firme com veracidade, dedicação, carinho e muita bondade. Mesmo longe você sabe o que ter construído, e seu melhor trabalho foi construir um amigo. Conversando à luz de velas com minha amiga Marcela, falamos que apesar dos pesares a vida é bela. Mas concordamos, convenhamos, sem meias verdades, que não teria o mesmo encanto sem o brilho da amizade. Aí eu vi, percebi como é importante cumplicidade oferecida que te torna gigante. Por um instante fiz uma lista no papel da minha mente, poucas linhas usei, mas foi o suficiente pra entender que nesse caso o número não é nada. Mas vale um só amigo do que milhões de camaradas. Na estrada da vida, o amigo dá direção, tranquiliza seus medos, te enche de empolgação. Afeição, dedicação, fidelidade de um cão. Cheguei à conclusão, amizade é construção. E de tijolo em tijolo, levanta-se um castelo. Fortalece a corrente pra não romper o elo. Nessa empreitada, com perícia, ajeito o prumo e sigo o rumo. Ergo pilares altos e alcanço o suprassumo. Amigo leal é igual a cegonha Rodin. O amor que nunca morre em infinito das manhãs. Se você tem um amigo verdadeiro do seu lado, sorria pra ele e dê um abraço apertado. Cê tá ligado que a amizade se constrói com amor. Faça dela um palácio e saiba dar valor.